Ontem achei um fio de seu cabelo escondidinho embaixo dos lençóis. Tô te ligando pra quebrar o gelo. É que eu derreto com a sua voz. É que eu penso tanto em nós. Então me escuta dessa vez, já descombinando que eu combinei. Jurei não ligar, olha eu ligando, apaixonado. Eu daria tudo pra tá do seu lado. Mas se eu pudesse voltar no passado, faria tudo ao contrário. Faria tudo ao contrário. Tem como cê voltar pra mim? Só vale responder que sim. Ainda tem amor nesse seu coração. Conheço pela sua respiração. Tem como cê voltar pra mim? Só vale responder que sim. Ainda tem amor nesse seu coração. Conheço pela sua respiração. Desliga na minha cara, não. Desliga na minha cara, não. Ainda tem amor nesse seu coração, não. Então me escuta dessa vez, já descombinando que eu combinei. Jurei não ligar, olha eu ligando, apaixonado. Eu daria tudo pra tá do seu lado. Mas se eu pudesse voltar no passado, faria tudo ao contrário. Faria tudo ao contrário. Tem como cê voltar pra mim? Só vale responder que sim. Ainda tem amor nesse seu coração. Conheço pela sua respiração. Tem como cê voltar pra mim? Só vale responder que sim. Ainda tem amor nesse seu coração. Conheço pela sua respiração. Desliga na minha cara, não. Desliga na minha cara, não. Ainda tem amor nesse seu coração. Conheço pela sua respiração. Desliga na minha cara, não. Não faz isso com seu Kevin, não, amor. Eu te amo, bebê.